E aí, família? Deus tá ligado? Na produção, Marcelo West. Vem com nós então. Vem, vem, vem. O tempo passa, a gente segue nessa caminhada, cantando ideias eternas pra mente eternizada. Tamo junto na trilha e o que mais me convém, um som, uma brisa, uma rima que brilha e contém a expressão maior, essência de um legado. Cê pode pá que em cada verso aqui Deus tá ligado. E até hoje com você jamais foi diferente. Levante e ande, abre os olhos que ele tá presente. Quando cê tá de boa, quando cê tá carente, o clima muda, a gente cresce, ele é o mesmo de sempre. Cê tem um dom, eu sei, precisa despertar. Quem desenhou você, quer ver você brilhar. Primeiro lugar na plateia da sua vida. Desista de desistir, vambora, prossiga. Não venha me questionar, é fácil de entender. Fica ligado que Deus tá ligado em você. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé. A interesse, quantidade, adereços e status com possibilidades. Humanidade é covarde, tem fragilidade na dubiedade, negando a verdade, despreza a santidade. Deus foi desligado de casas, famílias e lares. Ele foi rejeitado por homens, mulheres e outros pares. Foi desprezado pelo falso entendimento, mas Deus sempre estará ligado em nosso arrependimento. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé que nunca é demais. Deus tá ligado no que a gente faz. Pode botar fé. Está ligado, eu quero estar ligado. Está ligado, eu quero estar ligado. Está ligado, eu quero estar ligado. Está ligado nesse Deus que é Pai. Deus tá ligado, Deus tá ligado. Deus tá ligado no que a gente faz. Deus tá ligado, Deus tá ligado. Pode botar fé que nunca é demais.